ZYM809, Rádio Gaivota FM, 104.9 MHz. Estúdio localizado à Rua Doutor Esteves da Silva, 147, lojas 113 e 114, Shopping Hiperuig, telefone 3833-5550. A primeira rádio comunitária de Ubatuba. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Agora 6 horas, 7 minutos. Esse é o segundo. É o segundo Espaço Local, programa dedicado à música aqui de Ubatuba. São minhas bandas. Pra você que faz som, só você e seu instrumento. Música própria. Esse é um dos requisitos para você participar aqui do nosso Espaço Local. Entrando em contato com a gente na nossa fanpage, né, no gaivota.fm.br. Dá um curtir ali, um like ali, você já sabe também, pelo Facebook. E nós estamos aqui já no segundo programa dedicado à música aqui de Ubatuba, que eu não canso de repetir que o cenário musical de Ubatuba está muito rico de estilos e de bons músicos, hein? E o que é o melhor, acreditando na própria música. Isso, para mim, é o grande barato de hoje em dia. Legal você ali tocar o seu ídolo, fazer o cover, fazer acontecer, mostrar a maneira que você interpreta quem, de certa forma, te influenciou. Mas quando você coloca o que você pensa, o que você aprendeu num instrumento, numa música, isso é um grande diferencial. E hoje, mais que nunca, né, nós já temos um momento, um Espaço Local ao longo desse ano de 2014. Semana passada nós começamos com o pessoal da Engrenagem, aquele abraço a toda a banda Engrenagem. E hoje, a segunda banda que já faz parte de momentos aqui ao longo da nossa programação, a banda Ramã. E hoje temos aqui dois representantes da banda. De um lado, o cello Monte Claro, guitarra, e o... Eu gosto de falar o melhor, o meu baixista preferido aqui de Ubatuba, Piteco. Verdade, rasgando a seda assim mesmo, cara, gosto muito. Uma boa tarde pra vocês. Boa tarde, Bruno. Um prazer estar aqui na Rádio Gaivota uma vez, dando um alô pra galera, por todos os ouvintes aí. E é isso aí, viemos aqui já falar um pouco mais de rock and roll. Isso, mostrar... Eu sou o Piteco, pra quem não conhece, o baixista da banda Ramã. Vou passar aqui o meu preferido. O talento pro Marcelo, o meu preferido. Bom, eu não sou o preferido de ninguém, talvez da minha mulher e do meu filho agora. Mas... É que você é guitarrista, já tem um guitarrista preferido. Não, tudo bem, eu acho que os guitarristas têm muitos concorrentes aqui em Ubatuba. Verdade, hein? Eu me recolho a minha insignificância. Que isso, que nada insignificante não, meu caro. Bem, eu sou o cello, sou guitarrista da Ramã. E é isso aí. Estamos aqui para um bate-papo, vou mostrar os sons, né? A gente ficou aí ao longo desse ano, né? Temos aqui programa ao vivo, hein, galera? Fique ligado aqui. E também temos a possibilidade de, futuramente, você também poder ouvir na sua casa, depois, caso você perdeu aqui o Espaço Local ou queira ouvir novamente, tá? Isso aí a gente está ainda começando, ele já conseguiu fazer isso com Engrenagem hoje, acho que a partir de amanhã já vamos ter já esse bate-papo aqui com o pessoal do Ramã. Na verdade, né, a gente já veio fazendo vários momentos, o Ramã já participou aqui duas ou três vezes, né, aqui na Rádio Gaivota para fazer lançamento de som, e o CD, né, no caso vocês têm o material físico na mão, que é o som da banda, né? E isso é muito importante. Esse CD, ele foi a gente considera, acho que como todo mundo que consegue ter um CD na mão, considera um filho, porque realmente foi difícil de concebê-lo. E quando a gente vê na mão assim, a consolidação do trabalho, né, quando a gente consegue que esse trabalho vá para a casa das pessoas, vá para o carro das pessoas, né, é uma coisa muito gratificante pra gente. E como é, né? Você poder ver, ouvir a sua música, né? Legal de ver também quando você tá ali no, ao vivo, você precisa ir na banda, mas a magia do rádio ainda tem, né? Esse, é o lance da imaginação, ó, o som dos caras, olha ali como é que é o guitarrista, como que o baixista se porta, o vocal. Às vezes, né, as pessoas se pegam muito no vocal. Será que o vocal é bonito? Será que não sei o quê? O rádio ainda tem essa magia. Tem, demais. Você mexe com o imaginário, né? Acho que todas as pessoas ao longo do dia, pelo menos uma vez, se pegam ouvindo rádio, seja na casa de alguém, seja na padaria, na hora de comprar pão, mas... Acho que o rádio sempre chega no ouvido de uma pessoa. Faz parte, né, cara? É um dos meios mais antigos, né? Pra se pegar. E mais eficazes, né? É, também. Tem meio alcance, é. Ah, eu me lembro daquela história de que o cinema, a televisão vai acabar com o cinema. Não, o rádio vai acabar com as apresentações ao vivo, com o disco gravado. O MP3 vai acabar com o vinil. Cara, eu acho que não é bem assim, não. Num primeiro momento você pode até achar que vai substituir, mas dá pra caminharmos juntos, cara. E o rádio tem a sua magia, né? Sim, eu sou um assíduo ouvinte. Ouvinte, rádio. Gosto, né? Muito de ouvir rádio. Eu conheço muitas pessoas que gostam muito de ouvir rádio. Desde muito novo, eu sou muito vidrado e sempre fui aquele cara curioso, né? Como é que é a rádio fora do país? Vamos ver como é que o locutor fala. Eu sempre tive um pouco isso. Acho que eu já tinha, sempre teve o lance da rádio já no DNA. As minhas primeiras playlists saíram de... O meu dedinho no rec, assim, ó, do gravador Toshiba, tá ligado? E eu ouvi no rádio. As músicas que eu gostava de ouvir na rádio... Tá certo, mas tem que ser isso mesmo. Rapaz, eu pedia, pô, ligava pra rádio e ainda avisava o cara que eu ia gravar pra ele não falar nada no meio da música. E mais essa aí. Sim, rapaz. Pegava a fitinha, colocava lá, ligava, pedia a música, falava, meu, vou gravar essa música, pelo amor de Deus, cara. Deixa tem uma geração que não se liga tanto nisso, né? Que imagina. Nós éramos vidrados, assim, qual era o único lugar pra gente poder gravar aquele som que a gente tanto gostava? Era no rádio, meu amigo. E quantas vezes, cara, no finalzinho você torceram pra você não pegar a próxima música, cara, aqui na rádio você sempre falou, você me paga. Eu pedi, e depois no final da música o cara ainda fala, tocando a música na íntegra que pediu pra gravar, o cara ainda falava isso. Eu falava isso ao vivo, era muito legal. Hoje em dia você deu uma toca-fita e uma caneta Bic na mão de um moleque, ele não sabe pra que serve. Mas então, posso falar uma coisa? Que semana passada eu tava assistindo, acho que Mais Cultura, na TV Cultura. Voltou a fita. Voltou. E, tá, e tem 2 anos que já existe um comércio. Assim como o vinil, né? Que nunca deixou de existir, mas hoje em dia tem gente que já está acreditando, né? Mas o vinil tá mais pesado agora. O vinil, ele tá uma coisa bem, bem legal. Sim, sim. Mas a fita também. Sabe quem que já fez alguns lançamentos? O Snoop Dogg. Mas, se não me engano, o mais recente trabalho dele, ele lançou em fita. Olha. E é a fita trabalhada, com capinha, coisa e tal, ali, ó. A como, parte era? De... como era? Como era? O David Grohl, do Foo Fighters, também lançou umas coisas também em fita. Então, paralelamente ao MP3, o vinil, o CD, ou sei lá, qualquer tipo de arquivo, a fita tá voltando, meu amigo. Mas isso não seria uma onda daquelas tipo, vamos resgatar o que é vintage? Yeah. Essa história já está há 2 anos já. Isso, então não é uma tanto fora do país como agora aqui pro lado de São Paulo e coisa e tal. Ó, eu sou a favor de todas as mídias, do MD, do CD, do vinil principalmente. O vinil é mais real, né? O vinil você escuta com o corpo. Você não escuta só com os ouvidos. Eu tive muito mais contato com a fita, contato mais, assim, talvez... mais pessoal, mais íntimo, né? Com a fita do que com o vinil. O vinil eu tive com o meu pai, cara, mas assim, a playlist dele era uma coisa bem... Não, sim, sem dúvida. Um pouco mais clássica, né? Mas sim, verdade mesmo. Eu escutava bastante os discos do meu pai, mas a fita foi uma coisa bem íntima mesmo. Coisa assim, tem uma história assim. Fitas preferidas e... Isso, eu coloquei as fitas estilizadas, né? Eu fazia capinha, montava, colocava os nomes, tinha o... Record produced by, entendeu? E aí tinha uns palavrões. E as edições, cara, que a gente cortava as fitas e colava com uma fitinha durex bem delicadinho. Sim, ali, ó, pra fazer. Também. Mas essa também. Isso, era uma doideira. Isso é muito legal. Isso acabava. acho que essa geração aí, todo mundo teve o seu lado meio produtor na coisa, assim, porque a gente produzia mesmo bastante coisa em cima desse material. Não, todo. Sem dúvida. Então, vamos já de som, já escolhi duas aqui, pode ser? Depois vocês escolhem? Sim. Caminho claro. Certo e Natália? Opa, tamo pode aí. Pode ser. Seu Espaço Local aqui batendo papo. Chegou o vocalista, tá? Daqui a pouco a gente bate o papo com ele, mas agora vamos com o som da Ramada. Ela não vacila, tá de olho em tudo. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Sentiu alguma diferença? Acabou de tocar Natália e tá tocando Natália. Banda Raman aqui no Espaço Local dessa quarta-feira. Acabamos de ter aqui a presença de Bruno Aurevoli também. Lembra dele? Ele fazia Tardes Gaivotas aqui na rádio. Aquele abraço aí, meu caro Bruno Aurevoli. As Tardes Gaivotas eram bem melhor na época do Bruno Aurevoli. Poxa. Tá bom então, né? Eu tô tentando aprender a fazer o que você tava fazendo. É o Ebola tá deixando ele meio... É, caminhando. Né, tá correndo risco. Não, melhor não falar isso, vai que é verdade. Vai dar uma confusão aqui. Mas então, ouvimos, acabamos de ouvir Natália e Caminho Certo, da Mix. Cara, pode brincar, isso que é o legal do programa. Na verdade, eu tenho aqui a Mix de um dos momentos do momento Espaço Local. Só que eles já têm o som já no CD. E aí o Tchelo toda vez ele fala: peraí, te peguei, coisa e tal, você tá com a Mix. Eu falei: então. Mas, cara, no CD é diferente. Eu falei: pô, puxa, vamos mudar isso agora. Foi o que a gente fez. Não é? Foi. Mas não precisava tornar público, né, cara? Mas tudo bem. Não, cara, isso é pra mostrar mesmo que rádio ao vivo tem. E eu venho de uma cultura de assim: eu sou colecionador de disco de vinil, né? O single tem um som, aquela. Principalmente assim, lançou o disco de tal banda. E aí, antes do lançamento, o cara lançou um single. O single é muitas vezes é diferente do som que vai vir do original, entendeu? E isso daí. Não necessariamente melhor, mas. Mas é diferente. Aquelas pessoas. Algumas pessoas acabam notando essas nuances. Eu tenho conhecido que só gosta de fazer coleção de singles. No nosso caso aqui era mais preciosismo mesmo, de querer ouvir o som. Sim, o som sim, sem pronto, dúvida. Né? Não, a partir de agora é só do CD. Muito obrigado, Bruno. E aí, Thiago, tudo bem? Vamos dar aquele alô aqui pra galera aí. Thiago. E aí, galera da Gaivota. Boa noite aí. Cheguei um pouquinho atrasado, me perdi. Que é isso? Rádio Gaivota é longe, né? Difícil de localizar, né? Cara, meu relógio tá no horário de verão ainda. Já adiantei já, né? Atrasei, melhor dizendo. Muito obrigado aí, Bruno, por abrir esse espaço pras bandas de Ubatuba aí. Nós somos a Raman. Obrigado a você que tá ouvindo aí, show de bola mesmo. Se você quiser ouvir o CD na íntegra, tem aí no Kabong, SoundCloud, tem no Deezer, no iTunes. Tem o CD também, quem quiser o CD, fala com a gente lá pelo Facebook, a gente lá leva o CD pra você, deixa o CD aqui na rádio, pega aqui com o Bruno também. Tem problema nenhum, você tá afim do CD, fala com a gente dá um jeito. E é isso aí, foi feito com carinho pra vocês. Pra essa semana, tem agenda aí? Vocês vão estar tocando em algum lugar? Onde vocês vão estar? Sim, no sábado agora nós vamos estar no Paraty 33. Yeah! Show de bola lá, é um lugar que a gente recomenda pra caramba. Sábado, esse final de semana tá acontecendo um mimo lá, hein? O Festival de Música Latina, hein? Exatamente, a gente vai tocar nesse dia, vai estar perpando lá, ó. Hã? Que legal, cara. Esse final de semana estará tocando Egberto. O Tchelo vai tocar na Vasconcelos. E na Nava Vasconcelos lá. Pô, vai ser massa. Se vocês tiverem o prazer de assisti-lo. Acredito que a gente vai ter a chance sim, que a gente chega um pouco antes, eu não sei o horário que começa. Sim. E a balada lá começa na tarde também, né? Agora, pô, legal, pra hein? Mesmo a gente vai ter aí tempo pra assistir e curtir lá. Porque nós já fomos em vários eventos lá pra assistir, tanto pra tocar quanto pra assistir. E Paraty é show de bola nesse sentido. De cultura musical e todas as outras, né? Todos os tipos. É muito bom mesmo. Mas aqui o importante é que o som de vocês, né? Também tá saindo de Ubatuba. Isso que é o mais interessante. Conta pra gente aí que vocês participaram aí de uma rádio aí, mais do que importante aqui no cenário nacional aí. Vocês podem contar um pouco como é que foi essa experiência? Cara, a gente ficou super feliz do nosso som ter tocado na Rádio 89, né? A Rádio Rock, em São Paulo. E é um espaço também, assim como a Gaivota faz, né, para as bandas, o 89, que é uma rádio conhecida nacionalmente. Assim, sim, foi uma das primeiras rádios rock, né, do Brasil. Uma história super interessante e linda da Rádio 89, né? Então, para a gente foi um orgulho imenso de ouvir o nosso som lá. A gente fez questão de ir lá em São Paulo levar um CD para cada trabalhador lá, cada pessoa que estava lá no Foi numa terça-feira que a gente chegou lá, levamos o CD, conhecemos o radialista, conhecemos o estúdio, foi uma coisa bem legal, uma experiência super sensacional. Som, você vê lá, Bruno, você, na sua cara, você ia adorar. É o maior playground de firmeza. É, então, eu comentei isso semana passada, é que os caras roubaram a minha ideia, né? Copiaram a minha ideia, mas é, na verdade não existe. No mundo de entretenimento, no mundo de música e tal, não tem essa coisa de você ser dono. Só, você é aquele um que às vezes é o que abre a picada, a trilha, entendeu? Não que você vai ser melhor ou coisa e tal. A história do espaço local, que bom que tá ecoando aí, claro, numa rádio como a 89 FM, que tem um poderio, né? E tem uma história muito legal, principalmente na década de 80 e 90, quando nós não tínhamos internet, não tínhamos essa facilidade de ficar baixo som, qualquer coisa, você já tem tudo. Antigamente nós dependia de veículos. E você ter uma rádio segmentada, naquela época ainda, tanto é que ela sumiu, né, várias vezes, mas estão sempre reacreditando que o bom e velho rock and roll... Fortalecer aí, se Deus quiser, o ano 2015 está prometendo muito, né, pro rock, para a cena rock do Brasil, e a gente está super feliz com isso também, porque a gente está vendo a evolução tanto das bandas, que já estão muito mais com qualidade de som... muito mais preocupado com... E até mesmo o próprio público, né? Que tá, sim, de repente, sim, exigindo um pouco mais. E eu acho que por conta disso estão surgindo esses novos espaços. Na verdade, são os velhos espaços que estão reabrindo as portas pra galera aí do rock, né? Então, é verdade. A gente porque tem o rock, na verdade, tá aí sempre. As pessoas, sim, quem sim, pensa sim, que não, tá, mas tá aí rolando a cena do metal. Você acha que, metal, quem gosta de metal? A cena do metal sempre foi paralela e é fortíssima. Sim. E é super. Assim, voltando um pouco na história, a tecnologia também tá ajudando muito, né? Hoje é mais fácil você ter um bom equipamento, você poder fazer uma boa captação, uma boa gravação. Antigamente dependia de toca-fita no mic, ficava pegando ambiência. Às vezes você tinha um baixo ali que não era um contrabaixo, era um pau com corda, né? A realidade mudou, né? E os artistas hoje eles estão mais autônomos. Eles conseguem produzir o som, um som de qualidade hoje, às vezes num home studio, com uma qualidade muito boa. E coisa que antes a gente, né, tinha aquele problema. A gente, não, eu não posso me enquadrar porque eu ainda não era músico quando o negócio era feio mesmo, de verdade. Sim, sim. Mas existia uma dificuldade quando você, pra você ter uma fita demo de qualidade pra você entregar numa rádio, você tinha que, né, não era fácil. Você tinha que depender de um estúdio de gravação. Sim. E aí o cara do estúdio de gravação, ele era o detentor do conhecimento. E se o cara fosse um pilantra, um picareta, seu som ia ficar mais ou menos e o cara ia ficar falando, mas quem manja aqui? Antigamente tinha muito essa história. Hoje em dia, qualquer um com o seu computador aprende ali, mexer num Pro Tools, num Sound Forge da vida, que você já consegue fazer uma melhor captação, tratamento também, né? E depois, que no caso de vocês têm esse lance do independente também, né? Sim, o nosso CD foi tudo feito com o nosso suor e de parceiros. E da maneira que vocês queriam, né, o disco. Sim, ele saiu exatamente como a gente quis. Ah, legal. E isso é uma coisa que a cena independente proporciona, né? Sim, quando a gente, não é um artista independente, quando a gente está, às vezes, né, com um contrato ou amarrado com um gravador, essas coisas, existe um direcionamento. Acaba existindo um direcionamento e o artista acaba não conseguindo colocar ali o que ele realmente está proposto, né, está se propondo. E dessa vez a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente, do jeito que a gente queria. Foi... Não, legal, e eu sou muito fã de toda essa produção que o Raman fez no som das músicas. Vamos fazer o seguinte, vamos de mais som, depois a gente volta para mais bate-papo agora. Do disco aqui, do CD aqui em mãos, escolhido aqui pelo Pitec e pelo Cello, Siso do Leão e Por Que Se Sentir Tão Mal. Isso aqui é o Espaço Local, você está ligado em 104.9, agora vamos com o som da banda. desafiar. Não vou me arrepender, pois a vontade é muito louca de ter você. Por isso estou aqui, pra roubar um milhão e entregar na sua mão. Por isso estou aqui, pra tirar o diamante da boca do leão. Você se enganou quando pensou que iria me desafiar por muito tempo. Agora é você, o feitiço virou contra a feiticeira, o bicho vai pegar. Oh, oh, oh. Você pode chegar tão longe, porque se sentir tão mal com a escolha de uma vida feita por você. É só lamento, desconfio e insatisfação, mas a lágrima que corre sem ficar em vão. Você sempre chora no mesmo lugar, e cada vez a saída fica mais distante cada vez. A tristeza consome o semblante cada vez mais. A escuridão assombra a sua mente cada vez mais. Você se torna fraco e você chegou. Sentir tão mal, acelera sua vida e faz acontecer. Porque se sentir tão mal, vai te dar a construir com suas mãos. Porque se sentir tão mal, porque se sentir tão mal. Vota FM, a rádio que agita Ubatuba. Pra você que tá ligando o rádio nesse instante, esse é o Espaço Local, hoje com Raman, uma parte do Raman, né? Já que o André não pôde vir, mas a gente entende, deve estar trabalhando, né? Estamos aqui com o Thiago, vocalista. E aí? Piteco, baixista. Yeah. E o Cello, guitarrista. Yeah. E o papai de primeira viagem aqui, todo feliz. Papai babão. Papai do Léo. Pô, legal, ouvimos dois sons aí. Fala pra gente aí o que, que você acabou de ouvir. Foi o Siso. O Siso e o Porquê Se Sentir Tão Mal. Essa Siso do Leão, ela é uma música engraçada, assim. Ela é uma aventureira, né? O pessoal que curte uma aventura bem legal aí, uma adrenalina mesmo. Eu fiz pensando nisso, que fala de um relacionamento de aquela mulher que quer o cara e chega na hora, na verdade, o cara usou o feitiço contra a feiticeira e ela que tem que correr atrás. Então, é isso aí. É tipo meio que o troco. Legal isso, hein? Acho bem eu não sei pra quem que o Thiago fez a música, porque se sentiu tão mal, mas eu me identifico muito com ela, cara. É uma música que particularmente eu gosto muito. A história acho que tem muito a ver com a minha forma de encarar a vida, cara. Ah, porque se sentiu tão mal. Pra que ter medo se você pode chegar tão longe? Acho é, que é verdade. Eu encaro, eu encaro a vida assim, entendeu? Acho que é, isso aí chega a ser ter uma autoestima, né? Trabalhar sua autoestima. Gosto muito, a música chega a me fazer bem, assim, no momento meio deprê, assim, eu ponho a música, ela dá tipo uma chacoalhada e já tô pronto pra outra. Só pra gente ambientalizar aqui os ouvintes aí, fala um pouco aí das letras e do que se tratam as letras, né? Eles lidam com a música. Tem muito lance com mulheres, né? Que isso é um. Está sempre. Isso mesmo. No final das contas, é tudo uma mensagem positiva, né? Tanto esse... é sexy sem ser vulgar, né, mano? Então, Por Que Sentir Tão Mal? Uma música que é uma letra super bacana, assim. Eu fiz essa letra, essa composição, numa época da banda que a gente tava... Eu tava trabalhando e eu tava... Putz, cara, preciso arriscar mais a minha vida, preciso me dedicar mais no que eu realmente quero. E quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. Aí eu larguei meu trampo, dei um tchau lá e me dediquei à banda 100%, montei o projeto acústico também, que eu e o Piteco a gente faz aí. E, meu, comecei a compor, corri atrás e acreditar mesmo no trabalho e, graças a Deus, foi isso que... Essa música foi uma música assim meio que... Putz, deu aquele up mesmo, né, em mim, assim. Foi um momento de composição, assim, que eu falei, cara, que da hora, meu. Eu vou largar tudo e vou fazer isso, aí eu vou sentar e vou fazer uma música. Então, eu fiz uma música direcionada para as pessoas que querem mesmo fazer o que elas gostam de fazer, o que elas querem mesmo para elas. Porque, às vezes, a gente fica meio que escravo, né, do cotidiano, da coisa... Né? É, algumas situações. Mas, poxa, tá tão ali pertinho de você, só você querer e mandar dar um pé mesmo. E dificuldade? Existe, claro, normal pra caramba. Você tá com medo da dificuldade? Pelo amor de Deus, então nem levanta da cama. Mas, assim, nesse fato, nesse sentido da Por Que Se Sentir Tão Mal, é exatamente isso. E todas as músicas do CD, elas se resumem basicamente a isso. Tanto até a Vou Me Apaixonar quanto a Redoma de Desilusão, elas têm uma mensagem positiva para as pessoas que querem, que ouvem, né? Que para as pessoas que realmente se identificarem com a música. Porque muita gente, muitas vezes as pessoas, elas são felizes pra caramba já no dia a dia dela. E essa música também já dá aquele up a mais da felicidade. E às vezes a pessoa tá meio chateada, meio assim e tal. E eu fiz a música também direcionando sempre pra energia positiva, sempre pras coisas bacanas da vida. Então, meu, arrisca tudo, vai sem medo que vai dar certo. Se preocupa não. Você que tá ligando o rádio nesses instantes, é o pessoal do Raman aqui no Espaço Local. Programa dedicado à música de Ubatuba. E que som, hein? Ah, eis que surge. Você vê como é bom fazer programa ao vivo, né? E falando, é só uma parte da banda. Eis que surge quem? O baterista. Dá um alô. Dá um alô pra nós aí, André. Meu cara, tudo bem? Tudo bom, beleza? Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes da Gaivota. Casa da sogra, tá ligado? Não, tá certo, galera. Tá tudo certo, não tem erro, não. O André é o baterista da banda. Barulhento. Produtor, né? A gente tava falando agora há pouco aqui da parte independente, né? Que vocês produziram disco, lance da gravação, mixagem, né? Isso, a mixagem do CD, ela foi iniciada pelo Jorge, né? Boa parte dela, digamos assim, 70%. Aí eu finalizei algumas coisas, levei lá pra nós dois juntos darmos aquele tapa, né? E depois foi mixado pelo Grande Lampadinha, né? E posteriormente lançado. Inclusive mandar um grande salve aí pro Jorginho, Estúdio Direct Sound, onde foi gravado o disco. Parceiro aí, muitas coisas assim do que eu sei de produção eu aprendi com ele. Grande parceiro. Legal isso, hein? Bacana mesmo. E o principal, o resultado? Como? Do disco, ficou legal? Ficou do agrado? Ah, ficou legal. Ficou, né? Ficou legal. Lógico, tá da hora. É, legal mesmo. André, baterista. Eu também quero mandar um salve aqui em loco, né, já que a banda está aqui, que no dia 25 passado, né, de setembro, nós fizemos 11 anos de Rádio Gaivota FM, que por curiosidade, né, a Raman também, nesse ano de 2014, 11 anos, né, no dia 10 de julho comemorou 11 anos, e a gente fez ali uma festa de comemoração, né, pra rádio, dos 11 anos da Rádio Gaivota FM. Aproveitamos também já para dar o start, né, do programa Espaço Local, que antes era só um momento, e a gente dividiu o palco com vocês, né, não deu para fazer aquela jam lá no final, mas foi muito legal. A gente ter dividido o palco. Quero aqui, em loco, agradecer em nome da banda Vênia, tá? Eu sou o baixista da banda, junto com o Mauro e o Fernando Medeiros, e eles também pediram para estender esse agradecimento a vocês. Pô, super legal. Ligado mesmo, e vamos esperar a gente fazer mais vezes aí, quem sabe a gente faz aquela jam. Brum, parabéns, cara, a sua banda é muito top, velho, gostei pra caramba, o Brunzão, meu, Brum mandando ver no baixo lá, dum, dum, dum, meu, foi show de bola, parabéns, velho. Valeu mesmo, foi uma festa aquele dia. Quero aproveitar aqui pra fazer tecer meus elogios ao baixista Brum, que até então eu só conheci o radialista Brum. E dizer que também aquele baixo, meu irmão. Aquele baixo. É, o Snakeão, né, cara? Aquele Snakeão baixo, tem um, ele é todo... É, a gente sempre fala uma coisa, o Snake é baixo. O baixo é quase 10 anos mais velho que eu, velho. E, meu... É, aquele som, baixo tem 40 cara, anos, que cara. Que som, cara, que som. Parabéns, cara. Você tem é um grande instrumentista tocando um grande instrumento. Parabéns. Pô, obrigado, cara. Valeu mesmo. Viu? Aquele baixo é um senhorzinho de responsa, cara. Sim, cara. Tem um timbre louco. Quem já tocou nele sabe... Ele é mágico, cara. É lá das antigas, né? Ele é bem vintage, né? Snake é uma marca que não existe mais. Quem tiver aí, ó, as guitarras e o baixo, ó, pode ir. E a gente ainda vai fazer aquele baixo, ainda falar um pouco mais ainda. E parabéns, cara. Banda. Valeu mesmo. Muito legal. Valeu mesmo. Próximos shows aí, vamos ver se a gente consegue fazer ali uma brincadeira. Dois baixos e duas bateras. Yeah. E várias guitarras, né? Podemos nunca esquecer da guitarra. Galera, vamos com mais som aí, que você tá ligado que aquela história. Uma hora passa rápido. Rapidão. Hein? Diz aí, Peter, quais são as músicas que a gente vai ouvir? A primeira é a... Lugar Seguro. Então tá bom, então. Isso é a banda Raman aqui no Espaço Local. E a próxima? Adrenalina. Então, isso aí. Raman aqui no Espaço Local. Yeah. Foi assim de repente, tão inconsciente. Não quis enxergar o que vi pela frente. Não me adaptei, não me acertei. Caí na estrada até hoje, não sei. Ou se fui eu quem perdeu o juízo. Minha mente somente eu e ela. Andando por quadros que não são estrelas. Sem saber direito pra onde vou. Carregando lembranças de dor. Eu fugi de tudo, mas algo invisível qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo. Eu fugi de tudo, mas algo invisível me prende. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo. Acho que me perdi buscando um lugar seguro. Acho que me perdi buscando um lugar. Enfrento o gigante do meu pensamento. Minha mente só, com a mente eu e ela. Solidão que quase me congela, sem saber direito pra onde vou. Carregando lembrança de dor, lembrança de dor. Eu fugi de tudo, mas algo invisível me prende. Em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo. Eu fugi de tudo, mas algo invisível me prende. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo. E todas as manhãs aquela sensação de estar distante de tudo que realmente importa transforma seu sonho em pesadelo. E o suor que corre pelo seu rosto mistura-se às suas lágrimas, escurecendo a sua mente e te fazendo esquecer que ficar longe por um tempo pode significar união eterna. Eu fugi de tudo, mas algo invisível me prende. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo. Eu fugi de tudo, mas algo invisível me prende. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo. Acho que me perdi buscando um lugar seguro. Espaço local. Dia de beber, sair, curtir. Eu quero mais é zoar, eu vou me divertir. Não me vem com esse papo de trabalho que eu te mando. Tô pensando em largar minha profissão. Volta a trabalhar, não tô nem aí. Pode crer que isso não me interessa. Eu vou curtir, vem que eu tô sem pressa. Vida não, eu quero ir pro lugar pra me distrair. Pode crer que isso sim me interessa. Eu vou curtir, vem que a noite é nossa. E eu sou do rock and roll. Essa puta adrenalina, esse estilo de alucina não existe igual. E eu vou pro rock and roll. Uau! Todo dia, toda hora, não tem pressa pra ir embora. E o que faz a vida realmente valer a pena é subir o alto da montanha e não ter medo de pular. Você ver. de amanhã. Só saio desse bar quando o sol nascer. Eu vou levando a vida do meu jeito. Vou levando a vida do meu jeito. Vou levando a vida. E eu sou do rock and roll. Essa puta adrenalina, esse estilo de alucina não existe igual. E eu sou do rock and roll. Uau! Todo dia, toda hora, não tenta passar embora. É loucura social. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita o Ubatuba, espaço local com Ramã. Quero que o Thiago fale aí o nome das duas músicas aí, porque tem uma história a mais aí. Conta aí pra gente. Ah, Lugar Seguro é uma música super legal, né? O Bruno gosta muito, né, Bruno? Você gosta pra caramba? Eu adoro. E... baixista, o guitarrista faz. Da hora mesmo. E essa música tem uma coisa que a letra dela é junto... O Davi, da Antidanos, né? O Davi Ramos, ele chegou e me falou, pô, tem uma letra lá, você não tá afim de ver, quem sabe vocês não gravam e tal. Falei, meu, demorou, vamos fazer. Aí eu fiz, complementei alguma coisa na letra e entrou no CD, né? E então tá que tá aí, ficou... Veio que veio, muito obrigado, Antidanos, obrigado ao Davi aí que deu essa letra pra gente aí, armou. E a Adrenalina é uma música que teve vários nomes e é uma música também da noite. Aí essa música eu fiz inspirada no Blues on the Rocks, que eu acho que é a cara do blues mesmo, assim. É, que é uma coisa noite do rock e tal. Então eu pensei, pô, eu devia ter uma música pra esse lugar, que é um lugar que faz muita nossa história, né? A gente toca muito lá, os nossos amigos vão lá. A gente deve muito ao blues mesmo, nosso crescimento, exatamente. E a gente, poxa, eu acho que foi a única coisa que eu fiz que eu terminei numa música, porque toda vez que eu ouço essa música eu lembro do blues, com certeza. É quando eu vou me preparar pra ir pro blues e se foda, entendeu? Não, mas ó, antes de mais nada, semana passada eu comentei isso com o pessoal da Engrenagem, eu vou comentar com vocês. O blues é o verdadeiro espaço local que tem aqui em Ubatuba, entendeu? Logicamente, lá a pegada é um pouco mais rock and roll, coisa e tal, mas lá é realmente um celeiro de músicos daqui de Ubatuba, cara. Mas que você não toque, você vai ali na porta, eles têm meia dúzia de músicos ali, tocando ou não na casa. Mas antes de mais nada, né, aquele abraço... ao Leandro, ao Thiago e a toda a equipe do Blues. O Blues, pra gente, na nossa história, é muito importante, cara, porque foi a primeira casa, realmente, assim, que a gente conseguiu fechar e que a gente conseguiu... O Blues foi responsável, principalmente pelo nosso redirecionamento de repertório, assim, enquanto banda... As músicas covers que a gente tocava, pra tocar no Blues, a gente precisou adequar nosso repertório. E a gente fez isso, assim, a gente pegou com afinco. O cara falaram assim, ó, pra vocês tocar aqui, vocês têm que tocar mais ou menos assim. Eles não falaram, vocês têm que tocar isso. Eles falaram, vocês têm que tocar mais ou menos assim, porque isso, é assim que acaba o trabalho. A gente se virou, readecou o nosso repertório, que foi pra uma coisa que inspirou muito a gente nas nossas composições também, porque a gente foi uma linha que a gente se sentiu até mais confortável pra tocar. Entendi. E o espaço que o blues abre pra gente, sempre abriu... dali a gente conseguiu tocar em outros lugares, porque outras pessoas importantes que frequentam o blues, pela importância que tem o lugar, por 3 vezes, 4 vezes, não sei quantas vezes eles foram eleitos o melhor bar de casa noturna, bar de música ao vivo do Litoral Norte, então... Quatro vezes. Então, assim, eles têm essa importância pra gente. E a gente não... Sem dúvida. Não esquece disso nunca, né? Nós estávamos carentes de um ponto de encontro musical aqui na cidade, porque o Ubatuba sempre teve, né, na avenida, vários bares, onde era ponto de encontro de músicos locais e também de referência para músicos de fora. E o blues eu só tenho a agradecer. E uma coisa, um feedback que eu tenho pessoal, além de rádio, e também como fã, é um feedback do pessoal. Tem muita gente que vai no blues por conta do Raman tá tocando. Vocês têm uma aceitação muito legal do público em geral, entendeu? Eu fico sempre ali na porta e tal, e conheço as pessoas. O pessoal, ah, hoje tem Raman, ah, então hoje eu colo no blues. Isso feedback é legal mesmo. Isso é bem interessante. Vocês têm uma presença legal disso. Tem que agradecer, né, Bruno? Toda essa galera aí que realmente vem aí e dá esse apoio pra gente nos nossos shows. Obrigado, galera. Continue frequentando. A gente adora ter toda essa galera lá pirocando com a gente. É, no final desse mês tem Raman no blues. Legal. 25. Dia 25, então, mas fique ligado que na nossa agenda musical do Blues Under Rocks no Tarde Gaivota, a gente está sempre mencionando vocês. Galera, só temos um minuto, já vou colocar o som de fundo. Isso que acontece, quando a gente começa a bater papo com os brothers, com os amigos, o tempo passa, né? Tava esquentando. Vamos fazer o seguinte, a natureza vai falar mais alto, esse programa vai acabar virando 2 horas. Um abraço aí. Valeu, abração, galera. Bruno. Obrigado mesmo aí, galera. Abração, abração, Bruno. Valeu, Rádio Gaivota, valeu, Bruno. Até. Vamos aí encerrando. Semana que vem a gente está de volta com o Espaço Local. Um salve aí para todo mundo que gosta de boa música aqui em Ubatuba. Sente aí só um pouco de Raman, daqui a pouco a Voz do Brasil. Um beijo e tchau! Atitude racional, pode ser melhor, não me leve a mal. E a emoção me faz crescer, os meus sonhos não esquecer. Quando os seus olhos se fecham, a sua vida passa por você. Uma pergunta na mente repete, porque não acontece nada. Você tem que entender, buscar alguma solução. Não ter medo de lutar, pra que tá serão?